Cultura FM, responsabilidade cultural. Acesse o site culturafm.com.br. O prazer da música, com Marcelo Jaffé. O prazer da música, sábado às 9 da manhã. Reapresentação, quinta-feira às 9 da noite. Cultura FM, a frequência dos clássicos. Desperte com os clássicos. Seleção musical com o maestro Walter Lourenção. Bom dia, caro ouvinte. Vamos começar com Yara Thal e Andreas Grütwissen, piano a quatro mãos. De Schubert, Marcha Militar número 3. Thank you. De Schubert ouvimos Marcha Militar número 3, numa versão para piano a quatro mãos, com Yara Tal e Andreas Grothuysen, continuando agora com Richard Wagner e a abertura da ópera O Navio Fantasma, na interpretação da Orquestra Filarmônica Real Britânica, dirigida por Vernon Handley. A Orquestra Filarmônica Real Britânica, dirigida por Vernon Handley, interpretou a abertura da ópera Navio Fantasma de Wagner e, na sequência agora, Piotr Ilyich Tchaikovsky com as variações Rococó, Opus 36, com o violoncelista Mstislav Rostropovich e a Orquestra Filarmônica de Berlim, dirigida por Herbert von Karajan. Thank you. Thank you. Tchaikovsky ouvimos variações Rococó Opus 33, com o violoncelista Mstislav Rostropovich e a Orquestra Filarmônica de Berlim, dirigida por Herbert von Karajan. Continuando, Mendelssohn, Canção da Gôndola Veneziana, Opus 62, número 5, do seu ciclo Canções Sem Palavras, com o pianista Daniel Adney. Thank you. o pianista Daniel Adni interpretou de Mendelssohn Canção da Gôndola Veneziana, Opus 62, número 5, do ciclo Canções Sem Palavras. De Camille Saint-Saëns, vamos ouvir agora Valsa Capricho Bolo de Noiva, Opus 76, com o pianista Nicholas Walker e a Orquestra do Festival de Londres, sob a direção de Ross Popple. Thank you. A orquestra do Festival de Londres, dirigida por Ross Popple, acompanhou o pianista Nicholas Walker para a interpretação da valsa Capricho Bolo de Noiva, op. 76, de Camille Saint-Saëns. E para encerrar, Giacomo Puccini e o intermezzo de sua ópera Manolesco, com a Staatskapelle Dresden e o maestro Silvio Varviso. FM, a frequência dos clássicos.